Eu gosto de entrar na sincronia do ritmo. Parece que o beat sempre fala comigo. Eu consigo sentir todos os instrumentos vivos. Vou me conectando e trabalhando o meu raciocínio. Me dói no peito quando eu vejo a falta de amor. Me entristece, é difícil pro compositor. Só quem se fere com o espinho da rosa sabe quanto ela é linda e como as pétalas são tão cheirosas. A bela e a fera é como no conto de fadas. E na vida real é o criminoso e a dona de casa. Atrás das grades você vê quanto ama seu filho. Na visita algemado com o coração partido. Aquele abraço forte que deixa saudade. Dura poucos segundos, mas marca uma eternidade. Às vezes uma palavra te amo filho pode ser decisivo entre a vida e o dedo no gatilho. Um simples gesto de amor e carinho pode mudar a infância, direcionar destino. A nossa juventude tá morrendo na favela. Países estrangeiros não querem paz, só promovem guerra. Bombas e mísseis, balas perdidas. Milhares de fuzis num país que falta comida. AK-47 arrastado na bandoleira. O bico é maior que a criança, cê tá de brincadeira. Sem camisa descalço deveria estar brincando. Não aguenta nem com o peso da arma que tá carregando. Engana a fome comendo um bolinho de terra, lembrando da sua mãe sem o braço e metade da fome. Cara, as armas pelas rosas, mas vejo que murchou. Nessa guerra só o mal se espalhou. Talvez do chão o amor possa brotar pra apagar as marcas dessa guerra. As armas pelas rosas, mas vejo que murchou. Nessa guerra só o mal se espalhou. Talvez do chão o amor possa brotar pra apagar as marcas dessa guerra. Stinger T4, Panzerfaul, fabricado pra matar desde a Segunda Guerra Mundial. Drone turco TB2, base é GCS, controlado pra matar por soldados via satélite. Prédio desaba, o artefato explode. Crianças gritando, agonizando e ninguém socorre. Idosos, adultos, adolescentes, bebês, inocentes perdendo a vida. Oh meu Deus, por quê? Como que o ser humano pode se alegrar destruindo uma nação ao invés de se abraçar? Com milhares de dólares que estão sendo gastos, dava pra matar a sede por comida na mesa de vários. Nem se compara com a guerra na favela, que faz voltar de ré o exército e o tanque de guerra. Base montada pra não subir o caveirão. Eles podem até tentar, mas dali nunca passarão. Artefato bélico desce pela fronteira. Crack, cocaína e munição pra cidade inteira. Graças a uma quadrilha de policiais corruptos que nós consegue pagar de Guaíra até Guarulhos. 80 fuzil, 100 pistola e uma tonelada. Só chega em São Paulo se a polícia tiver sendo paga. Metade dos assassinatos são deles. Quem deveria proteger não cumpre metade dos seus deveres. Vocês trocaram rosas por armas, mataram seus próprios irmãos a troco de nada. Marcas da guerra que não se apaga. Sonhos destruídos, infâncias desamparadas. Trocar as armas pelas rosas, mas vejo que murchou. Nessa guerra só o mal se espalhou. Talvez do chão o amor possa brotar pra apagar as marcas dessa guerra. As armas pelas rosas, mas vejo que murchou. Nessa guerra só o mal se espalhou. Talvez do chão o amor possa brotar pra apagar as marcas dessa guerra. Mas vejo que murchou. Nessa guerra só o mal se espalhou. Talvez do chão o amor possa brotar pra apagar as marcas dessa guerra.